primeiros minutos de mais uma tripla hora, António Sérgio, nas horas Rádio Comercial, edição de quinta-feira, Pets do Rob, ou She Pets do Rob, para uma recordação logo a abrir o álbum Dog dos Baptist Generals. Oh God, Brad. Generals, Brad também em recordação para Buttercup. Wake all your sleepy heads, come a crawling. Magic numbers. Last on the road, be first to be heard. And tell me a joke, and I will love you. And pour me a drink, and I'm yours. I'll come alive to anyone. Felt sure of a real life. was in a suitcase on my way back home to you. There's a lot in it. I keep on talking to myself. God, can you hear me? There's no beaten cause surrounding me now. Such a heavenly way to die. If a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side. Well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere. I don't care, I don't care, I don't care. And in the darkened underpass, I thought, oh God, my chance had come at last. Then strange, fragrant, me, and I just couldn't ask.

feels forever. I fell in love to rubber soul. One day when God says he wishes things had been different, I'll say, me too, but how about those days we drove the car into the hills? And the view from the very top of Tumbala, you could hear the wind in the pines if you sat real still. One day when God says that's another fine mess I got you into, I'll say, amen, Lord, you really don't say. Thanks, I guess, for any good times I've forgotten. It's the shit you never forget. Ain't it always the way? One day when God don't even recognize his own footprints, and the leaves of Eden drip with pesticide, I'll still owe him one for that summer I worked the Walsall. All the prettiest girls got free rides. Says he can no longer stand to bear witness, and he's saving the last round in the chamber for himself. I'll be parked on some slip road, drunk and nostalgic for the roads I took when I still cared where I was going. Song Dog é tudo mais outras por enquanto. É a edição de quinta-feira, António Sérgio nas horas. As rubricas fixas logo na segunda hora, 1h40, viagem downtown nesta semana com Kepa Ronqueira. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. A TVI vai surpreender Portugal com mais uma grande produção. Com um elenco de luxo, Tempo de Viver é a nova novela da noite, onde amor e ambição, poder e sedução, verdade e mentira se conjugam em histórias de vidas sem limites. Não perca Tempo de Viver, todas as noites, na TVI. We'll be right back. António Sérgio nas horas Rádio Comercial My Morning Jacket, excerto Off the Record do álbum Último Z ou Z, se preferirem. The Yards, Fireflies. Que sossego! Já anima. Just as I was leaving,

outras soltas na primeira de 3 horas, edição de quinta-feira, António Sérgio na Rádio Comercial, canções inesquecíveis de Pete Seeger, celebradas nas Seeger Sessions ou no álbum com o título Wish All Overcome. Bruce Springsteen não tarda que se aventure finalmente ao seu herói de sempre e às canções proféticas de Woody Guthrie. Foi Pay Me My Money Down e, por que não, a brincadeira de Froggy, o Andy Cotton. FNAC celebra o Dia Europeu da Música. Por isso, até 25 de junho, em qualquer compra na FNAC, recebe um vale de 5 euros de desconto na música. Celebra a música com a FNAC. Informe-se das condições aplicáveis a esta campanha na FNAC. Para trás, Bruce Springsteen, as Sega Sessions, o We Shall Overcome. Sobram 11 minutos para a 1. À 1h40, regressa uma das rubricas fixas da semana, a viagem downtown com Kepa Junqueira. E, entretanto, outro disco desaparecido que nos reapareceu. O melhor é aproveitar a ocasião, não vá fugir. Aliás, faz parte da natureza deles de desaparecerem de um momento para o outro. O álbum chama-se Hail to the Thief. Radiohead. sexual love. A Rádio Comercial apresenta Delfins ao vivo. Digressão Nacional, de corpo e alma. Concertos com os grandes êxitos e também as novas canções dos Delfins. Ao vivo, ao vivo. Dia 23 de junho, no Maxima, em Lisboa. Ganhe convites em radiocomercial.clix.pt. Delfins, de corpo e alma, pelo país fora. Com a garantia Rádio Comercial. O que é que tudo acabou? Vejo um home cinema capaz de ampliar a perspectiva da minha sala para uma visão mais globalizante. E vejo mais. Vejo que a minha coleção de DVDs vai crescer nos próximos períodos. Por isso tudo, é bom saber que o futuro traz dinheiro. Faça como o Lucas. Use o cartão 10 Futuro e receba uma percentagem das suas compras. O Consorte. O saldo do seu cartão. 10 Futuro. O cartão que traz dinheiro de volta. Quem sabe, sabe. E o Lucas é que sabe. TAE 22,68%. Sintoniza a Rádio Comercial, vamos marcando os segundos, tic, tic, tic, até o relógio marcar uma hora da manhã. Rádio Comercial. Rádio Comercial, boa noite. Meia-noite de três, antenas da Comercial para todo o país, António Sérgio nas horas.

como dizemos, recordação Teardrop, os Massive Attack. Este vai ser um concerto muito especial e que vai tentar mudar o mundo. Bob Geldof e os Waterboys ao vivo em Portugal. Num espetáculo de solidariedade pela campanha Pobreza Zero. Pavilhão Atlântico. Quando ouve aquela música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Tínhamos avisado há pouco que ia animar a Rádio Comercial. Que nos estamos a divertir é aproveitar o tempo para revisitarmos os Beastie Boys Solid Gold Hits, álbum Best Of, publicado neste ano de 2006, e apesar de ter só 15 temas do imenso repertório dos Beasties, é comprehensive, como os ingleses diriam. So What You Want, o salto, porque não podemos evitar No Sleep Till Brooklyn, e depois o nosso velho clássico Sabotage. No sleep till. Da noite de quinta-feira, Rádio Comercial António Sérgio nas horas, Beastie Boys, Solid Gold Hits. Passámos mais do que esperávamos. So What You Want, No Sleep Till Brooklyn, Sabotage e Fight for Your Right to Party. Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin, os melhores automóveis do mundo na mais espetacular competição. Chegaram ao circuito do Estoril para o Internacional GT Open. Vai até lá e vive de perto as emoções fortes com as corridas da Fórmula 3, das Copas Hyundai, da Copa Seat León, da Honda BP Cup e do Master Junior. Um espetáculo a não perder, 24 e 25 de junho, próximo fim de semana no Autódromo do Estoril. Procura já o teu convite, vais encontrá-lo no Megastore Alcorte Inglês e no próprio Autódromo do Estoril. Viva a tua paixão! Rádio Comercial António Sérgio nas horas, daqui a pouco, escassos, deixem ver, 12 minutos, a primeira das rubricas fixas a reaparecer, exatamente a viagem downtown esta semana com Kepa Ronqueira, South San Gabriel, I Am 6 Pounds of Dynamite. Yeah.

woman won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be all. Toca Animar em Bragança e Vimioso 93.9. Let's go downtown. Viagem downtown, terceira das quatro previstas para esta semana. Capa Ronqueira, do álbum Maren.

beira de chegarmos às 2 horas, nessa altura, debaixo da língua, as inserções desta semana estão entregues a Utah Phillips e Henry DeFranco. São 8 minutos, entretanto, há tempo para muita música. Do It Wiley, por exemplo. Chance of a Lifetime. São os finais da segunda das 3 horas de quinta-feira, noite dentro do Rádio Comercial, com António Sérgio nas horas do It Wiley, Chance of a Lifetime. Ontem brincávamos com as versões e com várias hipóteses de versões, inclusive aquela incrível de Chris Ackman para Yellow Submarine. Destacámos também algumas do álbum muito curioso da Q, originais de 86, refeitos em 2006. Some Candy Talking, de Jesus and Mary Chain, assinavam na altura. A entrega aqui é de Richard Hawley. I'm going down to the place tonight to see if I can get a taste tonight, a taste of something warm and sweet that shivers your bones and rises to your heat. I'm going down to the place tonight, a damp and hungry place tonight. Should all the stars shine in the sky, they could not shine your sparkling eyes. But it's so hard to be the one to touch and tease and do it all for fun. But it's too much for a heart to take, the Cause hearts are the easiest things you could break. And I talk to the fill and I walk to the door. I'm knee-deep in myself, but I wanna get more of that stuff. Of that stuff. Some candy talking. Some candy talking. Some candy talking. Some candy talking. Won't talk. Some candy talking. Some candy talking. Some candy talking. Some candy talking. Some candy talking. Some candy talking. Some candy talking. I love the way she's walking. I love the way she's talking. It's just the way she's walking. It's just the way she's talking. And I need all that stuff. And I want all that stuff. I want you back. Vejo um home cinema capaz de ampliar a perspectiva da minha sala para uma visão mais globalizante. E vejo mais. Vejo que a minha coleção de DVDs vai crescer nos próximos períodos. Por isso tudo, é bom saber que o futuro traz dinheiro. Faça como o Lucas. Use o cartão BES Futuro e receba uma percentagem das suas compras. Ou com sorte, o saldo do seu cartão. BES Futuro, o cartão que traz dinheiro de volta. Quem sabe, sabe. E o Lucas é que sabe. TAE 22,68%. Sintoniza a Rádio Comercial, o relógio marcou 2 horas mais 30 segundos. Tenha uma boa noite. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Meia-noite, 3, de terça a sábado. Rádio Comercial. Felizmente para todo o país. Sérgio, nas horas. Welcome. Debaixo da língua, dedicatória esta semana. Dedicatória esta semana, Utah Phillips, Sandy DiFranco. The past didn't go anywhere. I learned in Korea that I would never again in my life abdicate to somebody else my right and my ability to decide who the enemy is. Please forgive me. Please, please forgive me. Please, please forgive me. Please forgive me. Please forgive me. Please forgive me. Got back from Korea. I was so mad at what I'd seen and done, I wasn't sure I could ever live in the country again. I got on the freight trains up in Everett, north of Seattle, and kind of cruised the country for 2 years, making up songs, but I was drunk most of the time and forgot most of those. I'd heard that there was a house in Salt Lake City by the Roper Yards of the Denver Rio Grande and Western where it was a clothing barrel and free food. So I got off the train there. I was headed for Salt Lake anyway. I found that house, but right where they said it was, most of all, I found this wiry old man, 69 years old, tougher nails, heart of gold, fellow by the name of Ammon Hennessy. Anybody know that name, Ammon Hennessy? One of Dorothy Day's people, the Catholic workers, during the 30s, they started houses of hospitality all over the country. There are about 80 of them now. Ammon Hennessy was one of those. He'd come west to start this house I'd found called the Joe Hill House of Hospitality. Ammon Hennessy was a Catholic anarchist, pacifist, draft dodger, and two world wars, tax refuser, vegetarian, one-man revolution in America. I think that about covers it. It was pure hell. First thing he did was he said, after he got to know me, he said, "You know you love the country. That you love it. You come in and out of town on these trains singing songs about different places and beautiful people. You know you love the country, you just can't stand the government, get it straight." He quoted Mark Twain to me, "Loyalty to the country always, loyalty to the government when it deserves it. Get it straight, get it straight." It was an essential distinction I had been neglecting. And then he had to reach out and grapple with the violence, but he did that with all the people around him. His Second World War vets, you know, on medical disabilities and all drunk up. The house was filled with violence, which Ammon, as a pacifist, dealt with every moment, every day of his life. He said, "You've got to be a pacifist." I said, "Why?" He said, "It'll save your life." And my behavior was very violent then. I said, "What is it?" He said, "Well, I can't give you a book by Gandhi. You wouldn't understand it. I can't give you a list of rules that if you sign it, you're a pacifist." He said, "You look at it like booze. You know, alcoholism will kill somebody. Until they finally get the courage to sit in a circle of people like that and put their hand up in the air and say, 'Hi, my name's Utah, I'm an alcoholic.' And then you can begin to deal with the behavior, see? You can and have the people define it for you whose lives you've destroyed." He said it's the same with violence, you know. An alcoholic, they can be dry for 20 years. They're never going to sit in that circle and put their hand up and say, "Well, I'm not an alcoholic anymore." No, they're still going to put their hand up and say, "Hi, my name's Utah, I'm an alcoholic." So it's the same with violence. You got to be able to put your hand in the air and acknowledge your capacity for violence and then deal with the behavior and have the people whose lives you've messed with define that behavior for you, you see. And it's not going to go away. You're going to be dealing with it every moment in every situation for the rest of your life. I said, "Okay, I'll try that." And Ammon said, "It's not enough." I said, "Oh." Said, "You were born a white man in mid-20th century industrial America. You came into the world armed to the teeth with an arsenal of weapons. The weapons of privilege, racial privilege, sexual privilege, economic privilege. You want to be a pacifist, it's not just giving up guns and knives and clubs and fists and angry words, but giving up the weapons of privilege and going into the world completely disarmed. Try that." That old man has been gone now 20 years, and I'm still at it. But I figure if there's a worthwhile struggle in my own life, that's probably the one. Think about it. I'd always wanted to write a song for that old man. He never wanted one about him that way, but something mulched up out of his thought, his anarchist thought. Anarchist in the best sense of the word. Oh, so many times he stood up in front of federal district judge Ritter, that old fart, and he'd be picked up for picketing illegally, and he never pled innocent or guilty, he pled anarchy. And Ritter would say, "What's an anarchist, Hennessy?" And Ammon would say, "Why, an anarchist is anybody who doesn't need a cop to tell him what to do. Kind of a fundamentalist anarchist, huh?" And Ritter would say, "But Ammon, you broke the law, what about that?" And Ammon would say, "Oh, Judge, your damn laws, the good people don't need them, and the bad people don't obey them, so what use are they?" Anarchy. Well, I lived there for 8 years, and I watched him, mainly watched him, and I discovered, watching him, that anarchy is not a noun, but an adjective. It describes the tension between moral autonomy and political authority, especially in the area of combinations, whether they're going to be voluntary or coercive. The most destructive, coercive combinations are arrived at through force. Like Adam said, force is the weapon of the weak. Strong enough. Baixo da língua, inserções esta semana entregues a Utah Phillips e Annie DiFranco, o álbum The Past Didn't Go Anywhere. Hoje a saliência foi para Anarchy. Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin, os melhores automóveis do mundo na mais espetacular competição. Chegaram ao circuito do Estoril para o Internacional GT Open. Vai até lá e vive de perto as emoções fortes com as corridas da Fórmula 3, das Copas Hyundai, da Copa Seat León, da Honda BP Cup e do Master Junior. Um espetáculo a não perder 24 e 25 de junho, próximo fim de semana no Autódromo do Estoril. Procura já o teu convite, vais encontrá-lo no Megastore ao Corte Inglês e no próprio Autódromo do Estoril. Viva a tua paixão! Rádio Comercial. Última hora das 3 da Dónio Sérgio, edição de quinta-feira nas horas Rádio Comercial. Atenção, hoje é noite de santuário e são os nossos Morphin em grandes recordações. Depois, às 2h40, mais uma hora de tratamento. Hora não, mas colher de tratamento e, no caso, colher de country. Recordação Black Grape. Velho álbum Stupid, Stupid, Stupid. fucking grand. Our daddy was a good guy. He wore a good guy's hat. And any chick with massive tits, our dad just had to shine. Sabemos que há santuário daqui a pouco e a recuperação, portanto, de temas mais antigos, no caso, será o objeto de escuta Morphine. Por aqui também os Black Grape em Noite de Verão. Stupid, Stupid, Stupid. E duas recuperações. Daddy Was a Betty. E... desta perdemos a pista. Black Rape. All right.

doomed to try. Keep on hearing the voice inside. Players win, winners play. Have a lucky day. Players win and winners play. Have a lucky day. Have a lucky day. Have a lucky day. Recuperação no santuário onde guardamos o que não queremos esquecer, Morphine, B-Sides and Otherwise, um disco que pertence à discografia de Nuno Calado da Antena 3, mas que mora por cá, não sabemos bem porquê, mas está pronto para voltar um dia. Tem até a dedicatória de Mark Sandman, 8 de 98, Lisboa. Por enquanto, está por aqui, está em boas mãos. A rodar como Mark queria. She had black hair like ravens crawling over her shoulders. All the way down. She had a smile that swerved. She had a smile that curved. She had a smile that swerved all over. It's all wrong, all wrong, all wrong, all wrong. She had a travel back in time, so the flips are switching. I collapse inside. It's all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong. Sides and Otherwise é uma coleção de raridades, como seria de esperar, dos Morphine, as versões que têm ouvido tanto de, Have a Lucky Day como All Wrong não são normais. O Have a Lucky Day ao vivo, tal como o All Wrong, e incluídas habitualmente em lados B, se bem que no CD não exista, mas a ideia era essa mesmo, de existirem como lados B de single. Continuamos. Morphine, I Know You. Passamos agora para algumas das contribuições menos conhecidas para alguns de vocês, evidentemente, de Mark Sandman e dos Morphine para Original Soundtracks. Saltamos para o número 5. Mile High, do álbum, aliás, da banda sonora de um filme muito genérico e irresistível. Vamos voltar com o tema atrás para não roubar, mas ouçam isto. Thanks to do in Denver when you're dead. All right. I got the cash to cover the action. I got the soul for you. was on my way. Não queremos esquecer, desta vez, Besides and Otherwise, os Morphine, foi tema para a banda sonora do filme Things to Do in Denver When You're Dead. Excelente. O tema chama-se Mile High. Agora um salto para outras ideias e vidas do nunca quieto Mark Sandman. Kerouac, para o tributo a Jack Kerouac. Carol. Kicks Joy Darkness. Yeah. Kerouac, his words, the words, so many words, just all brothers of the same horn, sisters of the saxophone. Notes, music, words, a melody, a quote, figure eight, figure. We listen close to the drummer. It's like a mirror, and you're invisible. Like you're in a back seat, no handles on the doors. Just a beautiful driver up front. She knows where she's going. Kerouac, the observation machine. Caressing the most passing of scenes with photographic love. Passionate. Photographic love. Vulnerable as any window. His memories pull shades up and down. Doors are knocked on, telegrams arrive. Every morning something extra vivid. Remembering everything. Like a snatch of melody. A drum beat, remembering, mythologizing. So fast all the time, moving. Got back behind the wheel of to hide again. So I pulled over the car. I pulled over the car. I got out of the car. I walked around the car. I got a little air. I felt better. I felt better. I felt much, much. So I pulled over the car. I pulled over the car. I got out of the car. I walked around the car. I got a little air. I felt better. I got a little air. I felt better. I felt much, much, much, much. Santuário, onde guardamos o que não queremos esquecer. Besides and Otherwise, Morphine é o último tema da nossa saliência desta noite. Há pouco, Pulled Over the Car. E porque são tudo collector's items estes os temas, desta vez, Sunday. Sunday afternoon witlessness. Comercial. Toca animar. Toca animar. A coisa que me aconteceu. Uma companhia ideal. Toca Animar, uma rádio comercial. Rádio Comercial Toca Animar, em Campo Maior, Castelo de Vide e Elvas, 98.9. Já pensou no que lhe pode acontecer nestas férias? A casa alugada pode dar para a piscina de condomínio. Ou ter obras mesmo ali ao lado. Pode apanhar um escaldão ou ser picado por um peixe-aranha. Pelo menos, tenha um carro que o deixe de férias descansado. Até 31 de julho, condições especiais de retoma na compra de um seminovo Corsa 1.3 CDTI 2005. Limitado ao estoque existente nos distribuidores Opel aderentes. A FNAC celebra o Dia Europeu da Música. Por isso, até 25 de junho, em qualquer compra na FNAC, recebe um vale de 5€ de desconto na música. Celebra a música com a FNAC. Informe-se das condições aplicáveis a esta campanha na FNAC. Todas as semanas, há uma noite que é mais especial que as outras. E agora, no comercial, essa noite começa com água e sal. Água e sal. Para dançar ou apenas para ter o pezinho. Sábados, 10:30, com João Vaz. Não estamos nada longe das 3 horas, é o término de mais uma tripla, neste caso a de quinta-feira, António Sérgio, nas horas da Rádio Comercial, bem perto, 48, 49, 11 minutos, mas há tratamento, ou é a hora de tratamento, a colher de country. Esta semana entrega Gillian Welch, Soul Journey. Thank you. já só sobra mais uma noite da manhã para completarmos a semana de colher de blues, colher de blues disparado, colher de country como tratamento. E esta semana entrega ao internacional Soul Journey de Gillian Welch. Ei, deixa-nos voltar um pouquinho atrás para que Wrecking Ball rode por inteiro. Gillian Welch, a diva. Se ficarmos à beirinha mesmo da hora, as nossas boas noites ficam por aqui. Até amanhã. Secret that I'd ever